Thanks for calling. O 9806, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Paulo Salvador, condição 35447, identificação. 697, reduz a velocidade para 230 nós, número 6 na aproximação. Nível 200, plano Yankee. Instrumento até 1-2 milhas de Salvador, após prossegue visual. Correção plano, instrumento. Direto Lapa, após manter a radial até 1-2 milhas de Salvador. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, após direto, barreiras, responda 5071. Estão autorizados, então, Jesus, para barreiras. Vamos decolar a saída da El, posição Leda, após direto, barreiras, vai acionar 5071 de transponder. Compus essa autorização de Lapa, após Lapa. Processo visual, não compreendi. Mari, desça para nível de voo 090, ajuste no 091. Curtiba Delta. Instrumento manterá nível de voo 200, após prosseguir o instrumento. Agora, não estamos autorizados nível 200 para a barreira, saída MOM, desça na 5071 na transponder, equipe 5447. 5447, controle 1, 20, decimal 8. 208. Salvador, boa tarde, 3283, passando externo, baixo travado, campo à vista. Então, 3283, continue a aproximação, ajuste no 011, aguardando pista livre, informa o tráfego aliando para decolagem, ok? Escuta, Grammar, 93. 842, Papa Alpha, rolling, runway 10. Affirmative, wind 090 degrees, 15 knots, clear to take off, clear for take off, from 10 November 842 Papa Alpha. Roger, Papa Alpha. Alfa Tango, autorizado sobrevoo local. Nível, correção mantendo 500 pés, corredor axé, decola pistão no site, curva direita, responde 0170, controle 120 decimal 8. Então, 3283, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 090 graus, com 14 nós. Autorizado pouso 06, opa, perdão, na 1-0, tá 3283. Quando eu vou no 754, postilete, entramento, posição 5. Contact Salvador Departure Control, 120 decimal 8, you have a nice fly, November 842, Papa Alpha. 120 decimal 8, Papa Alpha, hold it. 30, Papa Alpha, meu Charlie Alpha Tango, livre, acionagem para o táxi. Departure November 842 Papa Alpha checking in with you, leaving 3000. Salvador departure 842 Papa Alpha. November 842 Papa Alpha, radar contact. Maintain departure. Maintaining our departure 842 Papa Alpha. 3283 no solo 1 no meio, direita, solo 1, 2, 1, décimo 9. Direita, 2, 1, 9, boa. Desça para 100. Boa, mano, 100. Sanai 6315 para sequenciamento, reduz a velocidade para 2309. 2309. Pode falar, mano, da Juliette, 3283. November 842 Papa Alpha, Skolk 4016. 4016 will do. November 842 Papa Alpha, climb in, maintain flight level 290. Free clear to 290, 842 Papa Alpha. Usado ingresso no pátio principal, via Juliette para o gate 02. Juliette para o 023283. 3283, atente para o tráfego Boeing 737 da Gol, finalizando o push na entrada do pátio 3. Positivo, ele vai chegar a aeronave mais para trás, cara? Sim. Obrigado. Segue para o 023283. Mantém escuta. Rumba 05, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 095, limitado pelo localizador. November 842, Papa Alpha, confirme passing flight level. Leaving flight level 10.6. Thanks. Rumba 05, curva esquerda 095, limitado pelo localizador. November 842, Papa Alpha, squawk code 5016. Squawk code 5106. 5016, please. 5016, will do. Romeu Oscar Bravo, mantém escuta. Gol no 697, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2009. 060, Paulo Salvador, boa tarde, Sam 3193, 5 da Tango, Cota Galeão. Sam 3193, autorizado para o Galeão via Upezulu 10 após desmate, após direto Lúbito, após direto Barbacena, de acordo com a outra previsão do plano de voo. Nível 380, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da Eoleda após bridge. Responder 5060, controle 120, decimal 8. Qual que é o altímetro? 842 Papa Alpha, we are squawk. Zulu 10 até SMAP. Após SMAP, depois confirma o próximo ponto, depois direto Barbacena, aciona 5060 e o controle em 208, na 3103. Na 3193, o Zulu 10 após SMAP, após direto Lúvito, Lima e Uniforme Vitor Tango Oscar. Positivo, então após Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena. Na 3193. Na 3193, protegimento correto, reporte pronto para puxar estacionamento. Contará. 10 segundos. 1754, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chave torre, frequência 1918, 195, altímetro 1011. 150, limitado pelo localizador, 10070, bom, tarde. Zero, aguarde transferência de Alpha Tango, mantendo a linha do litoral sul. 0170, aguarde a transferência, tá? Torre Salvador, é o gol 1924, passando o Sintra, trem vai chegar. Gol 924, autorizado pouso pista 10, vento 090 graus com 15 nós. O ajuste é 10, 11. Gente, tem livre pouso na pista de gol 1924. Gol 924, informe tráfego no setor sul, em exceção a 1 no meu pés, corrigindo a 500 pés, um Alfa CA 50 sem interferir na aproximação, ok? Afirma, ciência do tráfego. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, controle agora, 120.8, boa viagem do regresso. 1208, espera. Curva direita, proa 180, limitado pelo localizador. Direita 180, limitado ao localizador, linha 3, mais. M6141 para final do procedimento, curva esquerda, proa 130, reporte estabilizado. Já está estabilizando o localizador, tá, né? M6141. Após o pouso ali, mantém cabeceira na zero, gol no 754, preparando-se para decolar e agilizando manobras. 500 pés na escuta do controle. Né, 6141, completo final do procedimento LE, chame torre na frequência 118.95. Completa 118.95, chame 6141. Salvador, já está passando de colono 7, passando essa quadra 7. Salvador, 5728, boa tarde, tem latido, tem recife. Confirma quem chamou o Paulo? Web 5728, hein? Tem latido, Salvador, boa. 4.001, bola 10.00. Umba 05, desça para 2.000 pés, reposta estabilizado. Desça para 2.000, reposta estabilizado. 728, aguarde cópia. Pelo localizador. 215 à esquerda da 697, está no localizador. November 842 Papa Alpha, contact Recife now 125.45. If unable, 126.85. 254-526-85-842-PAPA-ALPHA, have a nice one, bom dia. Sané 6315, desça para nível de voo 070. 070. Para pushback, acionamento. 1806, aguarde para posicionamento. Azul 4089, confirme autonomia alternativa. Autonomia 325, galhão. Seu pé, permanece o ajuste. 3000, gola 100. Frequência 118, decimal 95, altímetro 1010. Gente, patrono 1 de Indy Alpha, 1895 no voo, ponto de carro. Milhares, olha, 4080. 1806, após a passagem do Airbus, do Embraer 190, da Azul, autorizado a iniciar por estacionamento, por não sobre a equipe de solo. Gente, após a passagem do Embraer, já vinha feito. Noite, Paulo, boa tarde, Gol no 924, livrou na Eco para o próximo ataque. Gol no 924, autorizado, ataque CT, correção via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, vai apontar no 924. Já está copiando o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango? Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, mantém as condições visuais, 500 pés na escuta do controle, reporte 20 milhas fora. Nome autorizado Salvador para Fortaleza via Upezulo 19, nível 370, decola pistão 10. Primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, transponder 5074, controle 120, decimal 8. Copio 370 disponível para Fortaleza, decola da 10 com curva esquerda após o perfil da Momo Froti. Upezulo 19, 770-5074-208-32, no meio da pronta. 3216, protegimento correto, reporte pronto para posicionamento. Correção, irá aguardar mais alguns minutos para posicionamento, informa que é o número 2 no setor para posicionar. Aproximação. Mantendo 200 com 070 aqui no município, 60. Gol no 600, desse mantém a 2000 autorizado LS. 2000 livre LS, gol no 600. 105, torre 1895, bom pouso. Controle Salvador, gol no 754, 2000 pés, Pucas e Par. Gol, colocou então, Oceania 6315, curva esquerda, agora na Pro 050. Esquerda 050, 6315, aguarde mais uma Pro. Gol no 697, desse mantenha 3000, curve agora à esquerda na proa 130, reporte localizador. 3130, localizador, vem reportar 697. Gol no 754, contato radar vigilância. Vigilância, 754. Gol no 328, desse mantenha a altitude de 5000. No 47, autorizado o estacionamento na posição 3. Posição 4, parte 3. Autorizado o estacionamento. 4, 4, 4. Atrás do DS, no 924. Bom, no 924, manter a posição ao lado para ingresso. Vai manter a posição no 924. Gol no 697, desse mantenha 2000, autorizado DLS. 2000, autorizado, 697. Oceania 6315, desse mantenha 3000. 3000, intercepta nessa posição? Afirma. Charlie Alpha Tango, mantém regras de provisões, informa suas intenções agora? Afirmativo, está no trabalho do Picotô, no retorno, intenção é para MC, alternando, terra em dia, é quente. Gente, então deverá cruzar aí no chamar a torre para o cruzamento do campo para prosseguir para o setor norte, ok? Afirmo. Com a transição Caju, transponder 5566, controle 120.8. Transponder atualizado 350, registro, centro de 58, colada 10, curva esquerda, pouco de Caju, 5566, transponder 208, 5728. 5728, cotejamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Já pronto para o estacionamento na 4. Boa noite, 95, 1600. A intenção é TIA? Afirmativo, vai alternar MTIA, Terra Índia e Coíndia. TIA Índia e Coíndia, alternado, copiado. Torre Salvador, 105, passou Simbra. Afirmativo, com a aproximação, aguardando pista livre, Embraer da Azul já iniciou a laje, pista 10. Para cheque, o vento 080 graus, com o número 19, o Rumba 05, aguardando a autorização de pouso. Aguardar a autorização de pouso, Rumba 05. Para informação de tráfego, Rumba 05, temos um helicóptero Alfa CA50 na linha do litoral sul, à sua direita, altitude 500 pés, não interfere. Ciente do tráfego. Torre Salvador, Rumba 00, boa tarde, baixada travada. Charlie Alfa Tango visual com helicóptero, dá presente 360 pela direita, Charlie Alfa Tango. 360 pela direita, outro helicóptero não está visual. Afirmativo, nesse setor só tem o senhor e os dois tráficos à sua esquerda, um bandeirante da Futera e em seguida um bang da Gol. Afirmativo, está visual com os tráficos, mantendo 360 pela direita, após o segundo tráfego, autorizado o cruzamento? Aguarde para avaliação, por gentileza. Sim. Volume 600, número 2 na aproximação, altímetro no 010, aguardando a autorização de pouso, reporte baixado travado. Já baixou o travado, aguarda a autorização, 600. Rumba 05, autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, com 15 nós, altímetro 010. Rumba 05, autorizado pouso, pista 10. Azul 4089, decolado em Salvador 229, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Gol no 6. Gol no 6. Gol no 6, mantém o ponto de espera. Gol no 600, informa o tráfego, esquilo, helicóptero, Alfa CA50, à sua direita, na linha do litoral, altitude 500 pés, não interfere na sua aproximação, Gol no 600. Gente, Gol no 600. Restrito a nível de voo 310, autorizado direto Zipar. 310, Zipar, Gol no 754. Web 6721, no cotejamento correto, reporte pronto para puxar o estacionamento. Para o táxi, o 35447 está com 68 a bordo. 4 horas e 20 de autonomia e alterna Brasília. 35447, autorizado táxi, até a entrada do Pátio 3. Após, chame para. Reporte na entrada do mesmo para prosseguir até o ponto de espera. Ok, tem iniciando o táxi, vai reportar na entrada do pátio 35447. 010, Gol 1328. Livre. Retaguarda do gol, reporta livre hoje, senhor Fabrício. Gol no 600, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 159, gol no 600. Livre pouso, pistão no zero, gol no 600. 105, a chance na frequência livre, até a próxima. Whisky Kilo Zulu, ciente, mantém-se em condições visuais, reporte para modificação do plano. O 806 tem condições de agilizar para decolagem assim que autorizado? Ali mantém cabeceira 1-0, gol no 806. Ali mantém o Rumba 05 na escuta? Stand by no transporte, por gentileza. O Charlie Flatango mantém a Proa Norte aguardando transferência de comunicações. Proa Norte aguardando, já liberou o eixo da 1-0, Charlie Flatango. Sente. O no 600 no solo de Salvador, 32, ao livrar, 121, no 19. Gente, livrar, 219, bom, no 600. Gente, irá seguir a aeronave Airbus 320 da TAM, na sua frente para o ponto de espera, número 2 para decolagem, no ponto de espera chamar a torre, frequência 1-1-8-195, altímetro 1-0-1-0. Gente, prossegue como número 2 na retaguarda do Airbus da TAM. Ponto de espera, torre 118-95-5447-3. Para o táxi do TAM 32-16-136, a bordo 5:20 de autonomia alternativa. TAM 32-16, autorizado o táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118-95, altímetro 1-0-1-0. Índia Alfa 295, obrigado, boa tarde. Paulo Salvador, o governo é 0, bom dia. Bom, no 600, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, bom, no 600. Atento a tráfego no mesmo setor, mantendo 500 pés, é um Alfa Serra 50. Quem é que está quanto pés? Mantendo 500 pés. Um minuto. Isador? Autorizado, pouso no 0,690. 1-806, decolado aos 33, controle em 1-2-0, décimo 8, bom voo. 0-8, 1-206, 4, para puxa acionamento. Autorizado, 2-3-0, autorizado, puxa acionamento, reporte para ataque. Autorizado, 2-3-0, desconsidere, mantenha a posição. Mantenha a posição, então, 2-3-0. Torrado 44, esteja atento. O Charlie Alfa Tom. Tá, vai ficar atento, não tá visual, já tá na final pra pouso. LC. Gente, frequência ali pra coordenação em pouso. Frequência ali, senhor. Tá. Salvador, gol no 806, boa tarde. Gol no 806, contato radar, sub mantém a 230, saída PUCA. PUCA 23, está mantendo no 806. Questionário final, tô no 0, baixou, está boa, uma milha para setembro, boa tarde. Oceané 6315, altímetro 1-0-1-0. Continua a aproximação, aguardando pista livre, é o número 2. É, apenas confirmando, já baixou a travada? Afirma, senhor, baixou a travada como número 2, certo. Sente. O 3-2-1-6 decola imediato necessário. 737 da Gol, estacionado no gate 09. Após o estacionamento do meio, quando não sofre a equipe de solo, poderá iniciar para estacionar. Gente, após o gol, a gente iniciou o peixe. 2-2-3-0. Mantenha 3.000 pés, ajuste no 0-0. 3-8-0-5. Para Guarulhos, com nível de 3-4-0. 3-8-0-5, autorizado para Guarulhos. Via peso 1-6, nível 3-4-0. Decola o pistão no 0, primeira curva à direita. Saída da Euleda, pós-bridge, em bridge intercepta o piso 1-6, transponder 5-1-1-2, controle 1-2-0, decimal 8. Ok, vamos lá então. O TAM 3805 decola da pista 1-0 com curva direita, no perfil da Euleda. Autorizado para Guarulhos com nível 340, pós venda voa vinte, interceptado pelo Zulu 6, Belo Horizonte, descendo trive, descendo Poços. 1-1-2, eu transpondo 208, controle para o PAN 3805. 3805, contagiamento correto, reporte pronto para puxar acionamento. Contato na pushback, acionar o PAN 3805. Salve, Salvador, com 697. 1-1-6-9-7, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 5240, senhora identificação, chegada Mari. Desça para nível de voo 050, ajuste no 090. 050-5240. 4089, chame Centro Recife na frequência 1033-95, alterna 1033-25. 3395-3325-40890. Tá ótimo, muito grato. Gol no 328, chame torre na frequência 118-95. Torre 118-95, gol no 328. 5722, 42 a bordo. 4 horas e 24 minutos, ponto 2 para cá. 95728, autorizado, táxi feito ao ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 118-95, altímetro 1090. Informa que irá seguir o ATR-72 na sua frente, número 2 para decolagem, confirme a sua alternativa. Interna Fortaleza, sociedade táxi via Pátria, Santa Guarulhos da ATR, pode fazer o nome. Ajustado 1010, gol no 328. Boa, General 63, 15, no solo 37, direita, ao livrar, chama o solo Salvador em 121, 19. 19, bom trabalho, senhor. 3216, informa o trás do helicóptero, tem suspense, setor norte, não interfere na sua decolagem, um vento 100 graus com 159, autorizado a decolagem, pista 10, PAN 3216. 1-3-2-8, informa o tráfego, um helicóptero, um Ops 44, altitude de 500 pés, setor norte do campo, não interfere na sua aproximação, aguardando apenas a pista livre, gol no 3-2-8. Sente o tráfego, aguardando a pista livre, gol no 3-2-8. Para estacionar no gate 05. Sente, Patrícia, 2230, autorizado, taxa até a 10, Índia Alfa. A 10 se chama Torre 118-95 e atende com o tráfego direcional Pátio 221. Solo 6315, acionar de novo até. China 6315, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da gerente. Alfa, reporte antes da gerente. Solo TAN 3193 para chefe de área. 3193, receba auto e claro. Salvador, Webjet 6721, funcionamento. Web6721, irá aguardar para posicionamento, informa que o ponto de espera está condicionado. Bom, aguardar. Como 806, prossiga. Pode chamar o centro, Recife, 1806? Chame o centro, na frequência 125.45, alterna 126.85. 2685, 2 a 5, a primeira gol no 8 também. Tente turbizar com o helicóptero. Caso necessite algum deslocamento, por gentileza, nos solicite. Ok, grato. Então, 3-2, 1-6, decolado de Salvador aos 3-9, controle no 2-0, 18, bom voo. 08, bom dia, obrigado. Trip 5447, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Salvador, boa tarde, TAN 3216. TAN 3216, contato radar, submantenha nível de voo 370, saída Momo. 370 na Momutan, 32 na...